Os olhos do inimigo não vai me ferir. Os olhos de Deus impedirá que eu possa cair. Os olhos do traidor não enxergará o meu fracasso. Os olhos dos justos não se fecharão condenados. Os olhos de dor guardam o rancor. Iluminado pelo Senhor, os olhos do sofredor quer brilhar, não se apagar. Nas trevas não se fechará, a vitória quer buscar. Os olhos tristes, que só viu os espinhos da flor, só viu a dor, não enxerga o amor. Do fundão, do louco mundão, nós voltou. Trutão, sem compaixão, o óleo se fechou. As flores, cheirador em todos os jardins. Olhos tristes, só guarda as marcas do gueto infeliz. Apagar a cicatriz da alma é impossível, pior sonho. Tá sempre entre o choro e os homicídios, os gatilhos, os tambor, o ódio e os artigos. Olhos se fecham nos tristes caminhos. Tá uma febre, o tráfico aumentou, os lamentos. A cada dia o fundão tá mais violento. O sangue tá escorrendo e só nós tá chorando. Com as mãos algemadas na miséria se afundando. Sonhando com mansão, com joia, relógio gringo. Abrindo os olhos, trancafiado no presídio. No caminho triste, sem perspectiva. Vendo as luzes se apagar nas favelas da vida. Abençoado é aquele que não demora pra entender. Triste é o fim de quem só erra e não quer aprender. Os olhos tristes, os olhos tristes, que só viu os espinhos da flor, só viu a dor, não enxerga o amor. Abençoado é aquele que não demora pra entender. Triste é o fim de quem só erra e não quer aprender. Os olhos tristes, os olhos tristes, só viu os espinhos da flor, da flor. Só viu a dor, não enxerga o amor. Olhos que derramam lágrimas de sangue e de dor. Olhos de romance se fecham por amor. Sofredor, os olhos do mal não pode te derrubar. Os olhos de Deus jamais irá te abandonar. Olhos que só viu espinhos, só enxerga a derrota no caminho. Olhos que na escuridão viu a luz brilhar. Viu que a vitória ele pode alcançar, truta. Quantos desafios cê já enfrentou? Quantas tempestades o seu barraco já aguentou? Quantos louvor cê já cantou na hora do sofrimento? Em várias cadeias eu já vi lágrimas correndo. É desse jeito, o pouco que cê tem é o necessário pra enfrentar a guerra carregando a cruz pro calvário. Quantos aliados deu sangue fez a mãe chorar? Pra no pódio da favela te ver brilhar. Olhos leal, guerreiro valente de bondade. É raro no mundão que se contaminou com as maldades. Os que late, as marcas, os carros, os brinquedos. Faz os vermes atirar por causa do dinheiro. Abençoado é aquele que não demora pra entender. Triste é o fim de quem só erra e não quer aprender. Olhos tristes, os olhos tristes, que só viu os espinhos da flor, só viu a dor, não enxerga o amor. Abençoado é aquele que não demora pra entender. Triste é o fim de quem só erra e não quer aprender. Os olhos tristes, os olhos tristes, que só viu os espinhos da flor, da flor. Só viu a dor, não enxerga. amor. Seus olhos tristes me faz sofrer. Te desejo, Pai, pra poder vencer.